quem te vê jamais vai acreditar que o Senhor te levantou pra fazer a diferença. Vai ter que aplaudir, mesmo sem entender que Deus te exaltou. Meu irmão, sabe por que pagar um preço de joelho, de joelhos no releito? Madrugada chuvosa, frio é o vento. Eu olhava para o céu, fechado sem estrelas, clamando ao meu Senhor na perfeição da natureza. Fé é o fundamento daquilo que não se vê. Mais rico é o varão que na palavra pode crer que o Senhor é o Rei dos Reis. Mudou os meus caminhos, as rosas até murcharam e ficaram os espinhos. As lutas aumentaram, né, querido? Cê não entende? A luta é o destaque no currículo de um crente. Jesus é meu pastor, na sombra do Onipotente, meu refúgio, fortaleza, que aqui está presente. Astuto, soprou no meu ouvido. Deus te esqueceu, ele nem liga pra você. O teu passado te condena, você nunca vai vencer. Chega dessa vida de religião e fé. Venha pro Egito, te dou o que quiser. Este mundo já é meu e você tá me incomodando. Não desisto da tua vida, por isso eu tô lutando, lutando, lutando. Ei, Satanás, sai de ré, espírito mau. Jesus é meu juiz, no juízo final. Meu escudo, na hora mais difícil, refúgio, esconderijo, na sombra do Altíssimo. Louvamos ao Senhor, Salmo 150. Tudo que tem fôlego, louve sem cessar. Não enterre os talentos que Jesus te dá. Ostenta na unção, no louvor, na adoração, que nunca se abalam como os montes de Sião. O diabo te atenta, mas não vai conseguir. Vigilância permanente para não cair. As promessas do Senhor vem no tempo certo. Paciência é a palavra pra quem anda no deserto. Meu Deus, ele é paz, mas também é justiça. Profanaram contra ele e nada justifica. Ei, pecador, quem vive nesse mundo, vos digo em verdade, em fração de um segundo, se Jesus voltasse hoje, o que seria de você? Eu não posso te julgar, mas o meu Deus tem o poder. O meu Deus tem o poder. Porque te abate, de mim, aquele que me negar. No arrebatamento eu não sei quem subirá. Profanos, pecadores, incrédulos, idólatras, você será julgado conforme suas obras. Entregue teu caminho em nome de Jesus e verá transformação como um raio de luz. Eu peço ao meu Deus paz e sabedoria para o homem que promove nessa terra guerra fria. Multidões mutiladas, vítima do ódio, nações destruídas pelos homens gananciosos. O que será do mundo daqui 50 anos? Que será dos nossos filhos? Qual será o plano? Eu não posso te dizer, pois aqui não sou vidente. O futuro tá na mão de um Deus onipotente. Eu busquei no meu Senhor a paz contra o tormento. A profecia se cumprindo de momento a momento. Minha alma